quer ver tudo mudar, como diz o dito popular. Perguntar e me viu, yeah. Antes que eu me trague, meu Deus, há de me ajudar.